Na verdade é o seguinte, não haverá um legado ambiental das Olimpíadas, né? Muito menos para a Baía de Guanabara. Houve uma promessa de se poluir 80% da Baía e desde o início nós alertamos que essa era uma propaganda enganosa, era uma falsa propaganda. Uma vez que o programa de poluição da Baía de Guanabara já tinha consumido 10 bilhões de reais, as obras já estavam ainda incompletas, não tinham sido finalizadas. Então era absolutamente impossível despoluir a Bahia, 80% da Bahia, em tão pouco tempo. E isso, infelizmente, se concretizou. Os principais problemas da Bahia não foram afetados. Adotaram medidas paliativas, tipo os ecobarcos, ali na Marina da Glória, só que lá o lixo flutuante não está lá, o lixo flutuante está aqui. Qual o problema? Ali onde tem as raias olímpicas, ali você tem muita renovação da água. Ali você está de frente para o alto mar. Na década de 90, foi formulado o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que é o PDBG, que foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O programa, ele tinha como símbolo o boto cinza. Ele foi iniciado em março de 1995, e 20 anos depois, a maior comprovação do fracasso desse programa, que o boto cinza, que é um bioindicador ambiental, ele está ameaçado de extinção. Na época eram 800 indivíduos, boto cinza, hoje só 133. Ele tinha várias metas ambientais que nenhuma foi cumprida. Por exemplo, o programa prometia despoluir as praias da Baía de Guanabara. Isso não aconteceu. O programa prometia o tratamento do lixo. Não aconteceu. É tanto que o lixão aqui de Gramacho continua vazando chorume. É o lixão. Esse lixão operou durante mais de 30 anos. Era considerado o maior lixão da América Latina. E foi desativado oficialmente. Só que ele está vazando chorume, um líquido altamente poluente da decomposição do lixo. E gases tóxicos, né? Gás metano. Durante a noite, isso aqui tudo fica coberto. Vários bairros completamente coberto de fumaça ainda hoje. Então a meta de despoluir praia não aconteceu, boto cinza ameaçado de extinção, a meta do tratamento do lixo também não aconteceu. É tanto que das 10 milhões de pessoas que moram na região metropolitana do Rio de Janeiro, apenas 1% é reciclado do lixo que é produzido por dia. E a Bahia recebe 90 toneladas de saco plástico, garrafa PET, todo dia. O programa também não cuidou da pesca. Nenhum centavo foi destinado à pesca artesanal. Então o programa de despoluição, que foi financiado pelo BID, ele fracassou. O pior de tudo é que construíram, no entorno da Bahia, grandes estações de tratamento de esgoto. 8 estações foram construídas ou reformadas. O que que acontece? Fizeram as estações, mas não fizeram o tronco coletor. Esse tronco ligaria o esgoto das residências para a estação. Só uma estação trataria 30% do volume total. Então, se os troncos coletores tivessem sido construídos, nós teríamos agora nas Olimpíadas um cenário de melhor qualidade das águas da Baía de Guanabara. O BID financiou as estações. O tronco coletor seria a contrapartida do governo do estado, através de uma companhia de água e esgoto. A contrapartida do estado não foi feita. Eles gastaram o dinheiro do BID, que era 80% da obra, e a parte do estado não foi feita. Isso é uma parte do PDBG, começou em 95. Quando veio a Olimpíada, despoluir 80%, o governo do estado contraiu um novo financiamento externo, novamente no BID, e foi mais 1,2 bilhões de dólares. O que é que nós pensamos? Pô, finalmente vão construir o tronco coletor. Mas não foi construído. Não foi feito. O que importa é que a Bahia recebe, continua recebendo, 18 mil litros de esgoto por segundo. Não tem tratamento. E todas as praias interiores da Bahia estão impróprias ao banho. E qual o problema? Se chover, esse lixo aqui vai tudo, vai para lá. Aí não tem ecobarco que dê jeito. Na verdade, você tem duas confluências. Você tem o lixo da Bahia, que vem para cá. E você tem as lagoas da Barra, que quando chove, o lixo flutuante vem pelas praias da Zona Sul. É a competição. E aqui são as lagoas da Barra da Tijuca. Quando chove, gigoga e lixo flutuante das lagoas também vem para cá. Encontra tudo na entrada da Bahia. E aí empurra pro alto mar. Então a possibilidade de ter muito lixo flutuante é muito grande. Qual é? Seria incrível para uma imagem do rio no mundo, não, né? Não é questão de imagem, tem duas questões. Uma primeira é que a nossa população, ela está diariamente exposta a doenças de veiculação hídrica. São milhares de pessoas que utilizam as praias da Ilha do Governador, de São Gonçalo, de Magé, de Niterói, Paquetá. A nossa população está diariamente exposta. E a outra é que o lixo flutuante ele pode prejudicar o desempenho dos atletas olímpicos. Se ele se esbarra num tronco, num pedaço de madeira, num plástico desse, a embarcação vai perder velocidade, porque isso aconteceu nos eventos teste. E aí tem um problema que no evento teste de agosto, 19 atletas adoeceram, atletas estrangeiros, que utilizaram as águas da Bahia e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então há um risco de adoecimento. Então se gastou mais de 30 bilhões de reais para fazer umas Olimpíadas, removeram 77 mil pessoas, entendeu? A economia do Estado quebrou e nós estamos aí. Quer dizer, eu acho que a preocupação tinha que ser outra. Nós tínhamos que preocupar em fazer o saneamento básico, evitar que as pessoas adoeçam. Eu acho que é isso que é prioridade para o meu país. Há maneira de que isto se limpe? Com certeza. O Brasil tem tecnologia há muitas décadas para tratar esgoto e para tratar lixo. E outra coisa, a Bahia está viva. Ela tem uma autodepuração enorme. Diariamente entram bilhões de litros de água do mar, água limpa, dentro da Baía de Guanabara. E além disso, nós temos no fundo da Bahia 80 quilômetros de manguezais, que são os berçários da Bahia. A Bahia ela tem uma grande biodiversidade. Ela tem muito nutriente, muito alimento. Por isso que ainda vivem mais de 20 mil pescadores, apesar da poluição. Nenhuma indenização, são 21 mil pescadores. 21 mil pescadores. A indenização hoje está estimada em algo em torno de 2 bilhões de reais. Dá uma média de 45 mil a 90 mil por pescador. Que na verdade não resolve a vida do cara. Ele não consegue comprar nenhum barco. 2 mil, nós estamos falando de 16 anos de prejuízo econômico. É importante, mas não tira ninguém da miséria. Está em litígio essa indenização? A Petrobras já foi condenada já há alguns anos, só que ela não paga. A maior parte dos pescadores hoje, eles não vivem só da pesca. Eles têm outras atividades, são pedreiros, são garçons. As mulheres que têm um papel fundamental na economia da pesca, elas viraram empregadas domésticas, babá. É visível que houve um forte empobrecimento. Aqui você vê pelas embarcações, muito velhas, muito precárias. A maior parte desses barcos aqui estão quebrados, os motores estão quebrados, não tem dinheiro nem para consertar. Dos 21 mil que eram indenizados, muitos já faleceram. Então nós temos um problema que eu identifico todo lugar que eu vou, as viúvas da Baía de Guanabara. São mulheres que estão já com uma idade avançada. Há um problema muito grave de analfabetismo no meio da pesca. Essas mulheres, elas ajudavam na economia da família. O pescador trazia o peixe, o camarão, elas limpavam, tratavam, congelavam, faziam um beneficiamento para vender. E elas hoje já estão completamente sem renda. Muitas delas ficam dependendo. Quando o pescador chega, conhece a família, dá um peixe, dá um pouquinho de camarão, enfim. Tem muita gente passando fome. Essa que é a realidade. E Tubiacanga não é o lugar, não é a comunidade pesqueira mais pobre. Chacrinha, Parque das Missões, Saracuruna, em São Gonçalo, Magé. Pobreza, pobreza, pobreza. E os pescadores aqui que moram no entorno do lixão de Gramacho, em Itaoca, do outro lado, o lixão de Itaoca, que está vazando muito chorume, está dando um problema sério de hanseníase, que é a lepra, a antiga lepra, que já foi extinta do Brasil. E vários deles estão marcados, se você perceber, todos eles têm marcas no corpo. Aquilo é a lepra, que é uma doença que pode ser prevenida. Isso é uma doença da poluição. né, do contato com a água poluída, com o chorume, né? É, e aqui nessa região nós temos um outro problema que nós chamamos, é o assoreamento, que é o risco da morte física da Baía de Guanabara. A navegação aqui quase não acontece mais, os barcos ficam encalhados. A baía, o assoreamento, ele é um fenômeno natural, é um processo natural. O que aconteceria em 500 anos com a Baía de Guanabara está acontecendo em apenas 50. E o programa de poluição da Baía de Guanabara não investiu um único centavo no controle e prevenção do assoreamento. Tem a ver com o aterro e o desmatamento. O estado de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica. Nós só temos 7% de Mata Atlântica. Significa que quando chove, na região metropolitana toda, todos os sedimentos, eles são carreados pelos rios, canais e valões para dentro da baía. Quase não existe a fiscalização das indústrias. O capital controla a política no Brasil. Nesse momento nós estamos vivendo uma expansão da indústria petroleira, né? Por causa do pré-sal. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro, ele optou por um modelo de desenvolvimento na última década, focado nos mega empreendimentos industriais. Para isso foram atraídos várias corporações estrangeiras. O polo automotivo da Nissan em Resende, Porto do Açu no noroeste fluminense, a LLX do Eike Batista dentro da Baía de Sepetiba e a siderúrgica alemã TKCSA, que provocaram uma grande destruição ambiental. A TKCSA tirou a renda de 8 mil pescadores artesanais. E na Baía de Guanabara, o principal mega empreendimento foi a refinaria do Comperje, né, impulsionado pela exploração do pré-sal. Eles provocaram uma renúncia fiscal de 185 bilhões de reais em uma década. Significa que essas grandes corporações nacionais e estrangeiras que foram atraídas para a indústria fluminense, elas não pagam imposto. Elas receberam os terrenos, isenções fiscais dadas pela Assembleia Legislativa, receberam financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é um banco federal, e elas não pagam imposto. E vieram para aqui com a promessa de geração de milhares de empregos. Esses empregos até foram gerados naquilo que eu chamo na fase de abrir buraco, na fase inicial de obra. Depois que os empreendimentos foram implantados, a maior parte dessa população está desempregada. Mais de 30 bilhões de reais, uma festa de dar inveja a várias nações, mas no entanto aqui não haverá um legado ambiental. Para construir o campo de golfe olímpico, foi desmatado 1 milhão de metros quadrados de restinga, 77 mil pessoas foram removidas das suas casas, pessoas pobres, para a construção das obras olímpicas, e a Baía de Guanabara, infelizmente, continua podre. Pescador passando fome, passando dificuldade. É a prioridade 1, ou prioridade 0, concluir as obras que se gastou 10 bilhões da década de 90 para cá. Se fizer isso, nós já vamos ter melhoria da qualidade da água. Além disso, nós temos que ter coleta seletiva. Tem 10 milhões de pessoas produzindo lixo na região metropolitana e apenas 1% é reciclado. Significa que nós não temos coleta seletiva no Rio de Janeiro. E tem que ter a fiscalização industrial. O entorno da Baía de Guanabara é o segundo maior parque industrial do país. Nós só perdemos para o estado de São Paulo em número de indústrias. São 14 mil indústrias no entorno da Baía de Guanabara. Não existe fiscalização.